É isso aí, começando mais um show ao vivo de Dinho. Lembro com muita saudade daquele bairro onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo pra se abraçar. Você com laque no cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babado, que você se sentava só pra me mostrar. Tudo que a gente transava eram três, quatro curvas. Eu era raposa, você era as urnas, e eu querendo seu beijo roubar. Se esquivasse, eu tinha certeza, né? No fim do baile, na minha lambre, contente pra casa eu ia te levar. Quando a orquestra tocava, a mesa me multiu, eu te apertava e olhava seu busto dentro do corpete, quero pular. Eu todo cheiroso a Lancastro e você a Chanel. Eu era o menino, mas fazia o papel do homem terrível só pra te guardar. É de ao vivo. Tudo que a gente dançava eram três, quatro curvas. Eu era a raposa, você era as uvas, e eu querendo seu beijo roubar, bicho. Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza, no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. E ao chegar em sua casa, de frente ao portão, um beijo, um abraço, uma passada de mão, com medo que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava dos muitos conselhos que tua mãe te dava. Tinha uns que dizia só de depois de casar. Tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas, e eu querendo seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza, no fim do baile, na minha lambreta, contente pra casa eu ia te levar. Tudo que a gente transava eram três, quatro roupas. Eu era raposa, você era as uvas, e eu querendo seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza, no fim do baile, na minha lambreta, contente pra casa eu ia.